Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, o programa dedicado a sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, exótica e muito mais. E hoje temos um programa dedicado a nomes da Alemanha, ligados ao krautrock e também à música mais cósmica feita à base de sintetizadores, essencialmente à base de sintetizadores, nomes alemães que ajudaram a desenvolver o género, também o próprio instrumento e a divulgá-lo para o resto do mundo, que depois iria abraçar o sintetizador para construir canções mais viradas para a pop. Hoje estamos em ambiente um pouco mais experimental e essa experimentação deve muito a estes nomes que vamos passar hoje na Floresta Encantada. Começamos com um dos maiores, Manuel Gotching, o fundador dos Ashra Temple, mais tarde Ashra, e Ashra é simplesmente o veículo criativo de Manuel Gotching. Viajamos até ao registro Blackout de 1977 de Ashra e começamos com a faixa 77 Slightly Delayed. Um tema onde as guitarras mais etéreas de Manuel Gotching se cruzam com uma série de texturas de sintetizadores. E falar de música alemã e de sintetizadores é a mesma coisa de falar de Kraftwerk. Vamos até ao registro de 1974, esse álbum crucial no percurso de Kraftwerk, deu até o single de Autobahn, valeu até aos Kraftwerk a entrada em alguns tops internacionais para além da Alemanha, e de Autobahn podemos retirar a faixa Comet and Melody 2, que de certa forma revela ainda o início do percurso de Kraftwerk e a sua relação com as texturas e ambientes mais etéreos e mais cósmicos. Não é o primeiro disco de Kraftwerk, é aqui que eles de facto encontram a sua voz, mas ainda mantêm muito daquilo que se apelida de cosmisch, música mais cósmica do krautrock. Viagem então até 1974, até esse registro emblemático, Autobahn, com Comet and Melody 2 dos Kraftwerk, num programa da Floresta Encantada, dedicado a sons da música alemã da década de 1970. A Floresta Encantada, esta semana na Alemanha, da década de 1970, com alguns nomes cruciais para o desenvolvimento do sintetizador, aqui ainda numa fase mais experimental, antes do sintetizador se tornar a ferramenta comum na música pop, especialmente música pop britânica ou dos Estados Unidos da América. Aqui ainda estamos em período de krautrock, numa música que foi apelidada de Cosmisch, música cósmica, feita essencialmente com sintetizadores. Primeiro estivemos com os Kraftwerk em 1974 no registro Autobahn, escutámos com Metal Melody 2 e entretanto ouvimos os Cluster com a faixa Rosa para um dos discos mais pop, vai entre aspas, dos Cluster, lançado em 1974, recebeu o nome de Zuckerzeit e, ao contrário dos álbuns anteriores em que os Cluster colocavam faixas longas, jams de exploração do som do sintetizador, em 1974 condensam essas experiências todas em momentos mais curtos, canções de 3, 4, 5 minutos. A capelidade, o álbum foi apelidado então de Zuckerzeit e é lá que podemos encontrar a faixa que acabámos de escutar, Rosa, para os Cluster, uma banda formada em 1970 por Konrad Schnitzler, um dos nomes mais influentes do sintetizador e nome fulcral para toda a cena alemã, especialmente da cidade de Berlim. E com ele, com Konrad Schnitzler, os Cluster nasceram também com Hans Joachim Rodelius e com Dieter Möbius. Eventualmente Konrad Schnitzler iria sair dos Cluster e a banda iria continuar como duo, neste caso com Dieter Möbius e Hans Joachim Rodelius. Eles que chegaram a trabalhar com Brian Eno e também ajudaram a formar os Harmonia juntamente com Michael Rother dos Noi. Há aqui uma série de ligações, vamos continuar com essas ligações e agora, porque não, o próprio Hans Joachim Rodelius de Cluster, em nome próprio, numa carreira a solo iniciada em 1978 e é de 1979 o registro Jardin au Faux, um álbum construído por melodias muito mais definidas do que aquelas que se encontravam em Cluster, temas curtos, belos, com a integração aqui e ali de outros instrumentos, como por exemplo o violoncelo, e é deste registro de 1979, Jardin au Faux, que escolhi a faixa Étoile. É Hans Joachim Rodelius, simplesmente Rodelius neste período, quando se apresentou a solo, com a faixa Étoile para o registro Jardin au Faux, para esta Floresta Encantada, toda ela dedicada a propostas vindas da Alemanha na década de 1970. I'm gonna go get some more. A Floresta Encantada, esta semana só com sintetizadores vindos da Alemanha, a música cósmica do período de krautrock da década de 1970, primeiro com Hans Joachim Rodelius, ele que fez parte dos Cluster, e fomos até à carreira a solo de Rodelius até 1979, ao álbum Jardin au Faux, e escutámos Etoile. Entretanto, estivemos com outro nome alemão, Robert Schroeder, que depois de ter terminado o liceu ficou muito interessado pelo som do sintetizador e pela música eletrónica, acabou por assinar em 1978 pela editora Innovative Communication, fundada por Klaus Schulze. Klaus Schulze, que pertenceu a Ashra Temple e também a Tangerine Dream, e que teve uma carreira a solo fundamental para o desenvolvimento do sintetizador. E é nessa editora de Klaus Schulze que Robert Schroeder então começa a desenvolver os seus trabalhos. O primeiro registro de 1979 de Robert Schroeder tem como título Harmonic Ascendant, e de lá retiramos a faixa Future Passing By. Já aqui falámos dos Harmonia, os Harmonia supergrupo, com os elementos dos Cluster e também com um dos elementos dos Noi, neste caso Hans Joachim Rodelius e Dieter Möbius dos Cluster, juntamente com Michael Roder de Noi, editaram apenas dois discos, Music von Harmonia e de 1974 e Deluxe de 1975, e é precisamente esse registro de 1975 vamos agora, e vamos escutar a faixa Walkie Talkie, um tema que conta também com a guitarra de Manny Neumeier, um dos músicos de Guru Guru, e que empresta aqui a guitarra então a esta faixa de Harmonia, e mais uma vez a exploração dos sons mais etéreos das guitarras, juntamente cruzando esse som com os sintetizadores, criando uma música entre o ambiental e o cósmico, e que fica para sempre associada a este período da música alemã e que tanto influenciou músicos da pop do Reino Unido e também dos Estados Unidos, especialmente Brian Eno e David Bowie, que devem muito dos seus trabalhos a todas estas bandas e nomes que estamos a falar aqui na Floresta Encantada de hoje. É um tema longo, tem cerca de 10 minutos, chama-se então Walkie Talkie, são os Harmonia no álbum Deluxe, editado em 1975. Thank you. Últimos minutos na Floresta Encantada com o supergrupo Harmónia, que juntava elementos dos Cluster e de Noi, neste caso Hans Joachim Rodelius e Dieter Moebius dos Cluster e Michael Roder dos Noi. Os Harmónia editaram apenas dois discos, Music von Harmónia de 1974 e Deluxe de 1975, e foi precisamente a Deluxe que fomos buscar a faixa Walkie Talkie para a Floresta Encantada desta semana, toda ela de dedicada a propostas vindas da Alemanha da década de 1970, nomes associados ao sintetizador, à música cósmica, à exploração dos vários sons provenientes de sintetizadores e que as bandas tão bem exploravam e que serviram de base a muita da música pop que se seguiu a estas experiências durante os anos 70 na Alemanha. Vamos terminar com um dos grupos mais influentes, se calhar a par de Kraftwerk, que serão a banda mais influente na definição do som dos sintetizadores, mas numa vertente bem mais experimental e bem mais ambiental. São os Tangerine Dream, a banda fundada por Edgar Froese em 1967. Se numa primeira fase ainda vinham da música psicadélica e na exploração de texturas mais experimentais e também de white noise, aos poucos o sintetizador começou de facto a ter um papel determinante e no desenvolvimento da música eletrónica que, entretanto, os Tangerine Dream colocaram na sua carreira. Eles foram, de facto, um nome essencial. Há discos fulcrais no início da década de 1970. Na Floresta Encantada já passámos faixas, por exemplo, do registro Zeit, de 72, de 75 o álbum Rubicon, ou esse registro fundamental e que definiu para sempre o som de Tangerine Dream, o registro Fedra, de 1974. No entanto, proponho na Floresta Encantada desta semana irmos até a Ricochet. É um álbum ao vivo de 1975 e é um disco que de facto define em concerto aquilo que eram os Tangerine Dream, e há uma série de concertos que podem, por exemplo, explorar no YouTube da década de 1970 e são muito interessantes, nem que seja para ver os sintetizadores da época. Os Tangerine Dream, então, em 1975, no álbum Ricochet, um disco gravado ao vivo, e de lá retiramos Ricochet Part 1, um tema longo, mas onde fica muito bem expresso tudo aquilo que os Tangerine Dream desenvolveram nos anos 70. Os Tangerine Dream a fechar então uma floresta encantada, toda ela dedicada à música cósmica vinda da Alemanha durante os anos 70. Por aqui passaram nomes como Ashra, Cluster, Harmonia, Kraftwerk, Robert Schroeder ou Hans Joachim Rodelius, e agora os Tangerine Dream com Ricochet Part 1 em 1975. Até para a semana.